Para nós, sala 51, direita, no 21, no décimo lado. 29, alegrar, gol no 649, bom dia. Paulo Salvador, muito bom dia, gol no 649. 649, taxi de Alfa, ponta da Juliette. Obrigado, Alfa, reportando na cidade de Juliette, gol no 649. Vento variável, 2-9, baixou e travou. 2-2, 2-9, baixou e travou. DB pouso no 0. Gol no 093, semi Recife, no 251, alterno no 3395. 25 no 3395, obrigado, bom dia. Bom dia. Uniforme, meu padre, se encontra. 9, Mexico, Quebec, 200, decola, pistão 7, curva à esquerda, saída Momo, Kogi, após direto. Controle em 20, décima 8, acionado 55 no 5. Confio um pouco de autonomia ou mais para algum fome? Acionamento 2895, mais para algum fome? Alfa, antes da Juliette, com o nome 649. Com o nome 649, aguarda para o taxamento. O Mike Seidato vai se depassar de aeronave da Gol que está ingressando no pátio à sua direita. Positivo, dá uma parada aqui, esperando aqui. O Gol no 649, quanto possível, ingresso de Juliette 02. Juliette 02, Gol no 649. Paulo Salvador, bom dia, passando 2229, liberou. Paulo, entrada, bom dia. Bom dia, Salvador, passando 2229. 229, Alfa, Kilo, 43, atenta a sinalização. Alfa, Kilo, atenta a sinalização, 2229. O número 49, mantém livre. Marqueamento 02, né? 025, número 649. Salvador, bom dia, tá 3153, informação Juliette, autorização Galeão, para a 3153, bom dia, Galeão. 360, GPS 110, SMAP, Lufto, Babacena, decola, pistão 10, curva direita. Saída da Elle da Mótima, controle 10-8, aciona 5530. 360, autorizada, Perzulu 1-0, SMAP, direto Luf, direto para Bacena, decolada 10, curva direita, saída da Elle da. O controle 10-8, 5530, transponde essa 3-1-3. Chumano após Leda, boa, Mótima, Mike Oshkango, Vitor Alfa, para interceptar a aerovia, reporte transposto. Posso ler da Motiva, 3 anos sem treino. Paulo Salvador, X-Ray Delta. X-Ray Delta, entendido. Delta, eu estou aqui para entrar no pátio principal. Autorizado, dá ponto 05, X-Ray Delta. Positivo, obrigado. Alfa 6570, Procópio. Procópio. Autorizado Recife 350, via Perúdico 58. Decola pista no 0, curva esquerda, saída PUC, tração Caju, controle em 120, décima 8. Aciona 5535, Alfa 6570. Ok, autorizou 35 Recife, rota do plano, Pucaracaju, decola da 10, curva à esquerda. 120, 8 é controle, 5535 no transponder ATA 6570. Correto, eu posso push, mas sim. Boa tarde. 3153 para pushback acionamento, portão 03. Autorizado, pushback acionamento, contato 3153. Autorizado, pushback acionamento, 3153. Autorizado, puxa, posso para o ataque. Solo e o 5973 para puxa, acionamento, posição no 1. E o 5973 que foi montado em posição 09 para 3? Afirmativo, 09. O Rio 981 confronta na posição 06 do Pato 3. Não copiei, confirma. O Rio 5973 autorizado puxa para o táxi. Autorizado puxa, Rio 5973. Botou o Mike, Mi Delta? Seu Delta, portão 5, me zoou, bom dia. Ok, muito obrigado, bom dia. Claro Charlie, seu 3053, 176 a bordo, 4 horas, alternado, Campinas. 3153, taxi Índia, ponte espera da 10, 895, negão 1013. Índia, ponte espera, Zé Açor, ajuste 1013, tá 3053. Solo Rio 5903 para o táxi com 03 a bordo 12 e 15 de autonomia alternando Aracaju. Livre táxi Índia, ponte espera dono 03, 895, ligão no 013 e o 5903. Ajuste padrão, ponto de espera a 19.5, confirme. Salvador, bom dia, 353, ponte espera da 10. Sou 353, está ligado, decolar 10, 102, 10, 02. Está ligado, decolar 10, Salvador Rio, 5973, pode esperar, dá 1-0. 5973, solicitado alinhar e manter 1-0 após a rolagem do TAM. Após a rolagem do TAM, ali, mantém 5973. Guardião 07, da visual pro campo? Afirma. Chame a torre na noite 95. 98895. Tô 3153, decolada 061208, controle. 308, 3053. Torre Salvador, Guardião 07? Guardião 07, precisando abandonar a linha do litoral. Só segue pro Parque do Guerreiro. Vento 300 com 02. Gente, entendeu que vai abandonar a linha do litoral, tá ligado direto pro Parque do Guerreiro, Guardião 07. Fala na posição 10, parte 3, pushback, treinamento. O WhatsApp 5-0 aguarda, Boeing 727. Tá com certo, aguarda, pode iniciar o push. Pós 27, Rio, iniciar o push, WhatsApp 5-0. E o 981, estimado push, pro táxi, por favor. Autorizado táxi via Índia, ponte para dono 02, 895, nem 1013, e o 981. Alta para Serra, pronto, copo. Já November, é com você Quebec, 200220, confirmando o nível. Decola pista 97, curva esquerda, saída Momo, código após direto. Controle 120-8, acena 5513. 9973, decolado 08-1208, controle. 1208, 5973, obrigado, vou tomar. O risco 9713, transponder 5532. 395 é por favor. 20 Guardião, 103002, chama no solo. Para no solo, 7. Sai da Momo, pressão, foque. Controle em 20.8, aciona 5526. E o Citadel 9970. Ah, para o nível 310, sai da PUCA. Sai da PUCA 310, 5973. Você vai coordenar para o Advante, vai para o T3053? Aguarde. Obrigado. Rio 5-3 e vou em Monte. Monte vai dar presente, tá 3 anos, 5-3, obrigado. Guardião, sala 1-0, frequência elite. Papapá, ataque, atacar, livre acionar, chama ataque. Declarado Zuno 1-1-1-208. 208, bom dia, na verte. Salvador, bom dia, Rio 98-1-1, decolado. Hoje não, hoje é o Bidu. Ah, beleza, e o Cardone? Ah, o Cardone desceu essa noite. Beleza, bom voo aí. Dá um abraço aí, o Chiru mandou pra ele. Rio 5973, voo e Romeo Fox 08. Romeo Fox 018-5973. Rio 9811, no Voiabuco. Voiabuco, 9811. 15, ponto espera 283, ajuste 1300, também 50. Pode ir. Repetidor, bom dia, passadeiro 23, sítio da informação Kilo. Por gentileza, 180 Vitória da Conquista. 180 Vitória da Conquista, autorizado, passadeiro 223. Decola pistão 0, curva direita, saída da Arbor, Elefa, Opló, após direto. Controle 120, décima 8, acena 5524. Corrigindo 5542, transponde. Atualizado então, vai 180, conforme o plano, Vitória da Conquista, decola da 10, curva direita, Arbor, Opló. 20.8 ao controle, 5542 atrás do ponto. Correto, reposto, puxa, parceria. Já está dentro. Como é que é, 0 autorizado, puxa, patrão ataque. Puxa, 570, autorizado na linha aérea, decolada no 0300 graus, 029. Civil aérea decolada, 10, abstamento 570. Três anos 53, chame Recife no 251, alterna na 3395. 251, 3395, tá 7, Romeu, Foxtrot Lima. Bom dia, confirma a posição. Cinco decolada aos 1-6, 1-2-0-8, controle. 208, bom dia. Bom dia. Controle 1-2-0-1. Oi, aciona 0112. Papai, Copa Serra, decolagem autorizada, pistão 7, vento 3, 1, 0 grau, 013. 6570. Possível coordenar pro de Caju pro 6570? Guarde. Obrigado. Rio 5973, Semi Recife, 1285, alterna 12545. 12685, 12545. Você volta, Cebola, obrigado, bom trabalho. Realmente. Semi 570, voo Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, 6570, obrigado. A Serra decola 218, 1208, controle. Controle 1208, Papa Serra, um bom dia. Bom dia. O Sideral 9970 tem chamado de Puxa? Ah, Puxa já fez. Tá solicitando táxi agora, 2 a bordo, 3h56, alterna São Luís. Teve táxi via Índia, ponto de espera da 102895, Quirengal 90 13, Sideral 9970. Teve táxi via Índia, ponto de espera 10, Sideral 9970, obrigado. É, confirma a aeronave que está solicitando o reboque, posição atual de destino, confirma. É o TAM, Mike Alfa Serra, posição 7, solicita reboque para a posição de número 6 do pátio principal. Tem livre o reboque da posição 7 do pátio 1 para a posição 7, meia dúzia do pátio 1, TAM, Mike Alfa X-ray. Ok, está liberado para o reboque, né? Afirma. Valeu. Alterno 2545. 2545, bom dia. Bom dia. Sai da MOM, após direto. Controle em 20.8, acendo 9970, nem mantém pistão no zero. Papa Romeu, Romeu Fox Lima, prossiga. Fox Lima, chame o solo 1219. O senhor está modulando na frequência do controle. A torre está na frequência 18.95. Rio 9811, chame Recife no 2685, alterno no 2545. Chama na Recife 2685, alterna 2545, Rio 9811. 049. Decolagem da 10, federal 9911. Pista no zero, curva direita, saída da El, transição ótima. Controle 1208, aciona 5545. Ok, atualizado, Guarulhos, 360, Upper Zulu 10, Upper Zulu 16, roda 10, da direita, da El, ótima. Controle 1208, transpondo 4759. 1759, transição ótima, que é bom puxa. Então, pode para o posto, bom, 0970, decolado 22, controle 1208. 208, Sideral 9970, bom dia. Bom dia. Controle, bom dia, Sideral 9970. Sideral 9970, bom dia, contato radar, suba para o nível 340, após 2000 pés, curva esquerda na proa de Cogibo. Sobe 340, após 2000 pés, proa de Cogibo, Sideral 9970. Sideral 9970, voe direto para Teresina. Direto para onde Teresina, Sideral, agradece. Hotel Fox Trot Lima. É decolado Pátio da Nossa Senhora da Intercessão. Está autorizado. Ajuste no 013. Chama para ingresso e decolar. Solo Salvador, boa tarde, bom dia, voo 9649, informação Kilo. Tempo variável 39. Porto Seguro, 360 autorizado, decola pista 90, cor direita, saída da El, transição Bidev, após direto. Controle 0.8, acionar 5553. Autorizado conforme Porto Seguro nível 360. Decola pista 90, curva direita da EL, BDF direto Porto Seguro. 1208, código transponder 5557. É, voo no 649. Procedimento correto, confirmando transição BDF, ok? Da EL, Leda, BDF, voo no 649, volta. Da EL, Leda, BDF, obrigado. Voo no 649. Controle de Salvador, Cordial, bom dia. Papai Romeu, Romeu, Fox, Trote Lima. Papai Romeu, Romeu, Fox, Lima, bom dia, correção 500 pés, litoral sul, reporte farol da Barra. Positivo, reportará farol da Barra, Romeu, Fox, Trote Lima. Confirme estimado para pouso, Romeu, Fox, Lima. Mais 40 minutos. Gente. Salvador, pode passear? Prossiga. Pois mono, autoriza direto a radial 3198 de Salvador. Vai direto para o destino, é a Copa Serra? Sim. Aguarde coordenação com o centro. Salvou o no centro para o Chineca Sanamento, com o Mano, aeronave, o Gol no 759. Afirmativo. Livre puxa, porta para o táxi. Gol no 759. Autorizado, chamar para o táxi, 759. Paulo Salvador, é o Sam, Mike, Alfa, Serra. Vamos término do reboque na posição número 6 no pátio principal. É isso. Tá, bom dia. Pelo Salvador, Aju 4234, informação Kilo. Com 234, Recife 350 autorizado, via previsto 58, decola pista 90, curva esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 120.8, aciona 5547. 3350 para Recife, conforme rota do plano de aeroíce 58, decola da 10 com curva esquerda, Fuga Caju. 1208, ao controle, transponder 5547, Azul 4234. É porta puxa, Azul. Eu vou atrás. 55, bom dia, autorizado, chegada Bonf, desça para 4000 pés, QNH 10013. Thank you. chama Recife Federal? Federal, ainda mantenha a escuta desse controle. Gente. Então 9970, chama agora Recife 12085. Dia 3:48 no POB, autonomia de 8 horas e mais 25 minutos, alterna Salvador. Dos 3, taxia via Índia, ponte para dono 02895, negão 0093, passarei. Ó, 2223. Solo voo 79, volta para o carro. Com 179 agora, autonomia 4 horas e 1 minuto, alterna galera. 9, taxi V4 Uno, Índia, ponte para dono 02895, negão 0093. Empate 1, Índia, ponte 0295, 0093, 759. No 759, sete passagem ao... Desconsidera, passarei 223, sete passagem na entrada do Pátio Uno, no Gol, que está iniciando o táxi no setor sul do Pátio. Ciente, 2223. É Papa Serra, Salvador, razão ideal de saída, Ponqueta. Fox, bom dia. Tem um parque que se encontra. Zero para Chique Chique, decola 17, curva à esquerda, sai da Momo. Cogbo após direto. Controle 120 decimal 8, aciona 5551. Certo, prossiga visual Barra Grande em condições visuais. TV Fradão encerrado, frequência livre. Romeu Fox. Certo, Romeu Fox. Firmo, 3-5, vai ser confirmado no ponto de espera a possibilidade, ok? O Lima Lima Fox, 3-5 mantendo, saída Momo com curva, a mantendo curva esquerda. Ah, POP, autonomia? Sente Lima Lima Fox. Táxi chama 12-95. Two, three, nine, there's stock ident. You are on the way, the vector, turn left, the heading 140. Send and maintain level 050. Bom dia, vou a Lagoinhas para a chegada a ponte, altímetro com 0 no 3, a porta no ideal. Bom dia, a linha e decola 1-0, vento 3, 1-0 graus, 0-3. E aí, a linha decola, gol 1-0-7-9. American 239 at 621 nautical miles northeast. Resume your navigation, fly direct to Duna position. Descend and maintain 3,000 feet, altimeter 1013. Resume our navigation, by the latitude of position. Descend and maintain 3,000 feet, altimeter 1013. Voando 765, já autorizado 2000, altimetro 1013. Até 2000, 1013, toque. Sistema está livre. Papa Serra, mantenha 220, chama Centro Recife, em 12685. Controle de Salvador, bom dia, Gono 759, cruzando 1410 na Dael. Gono 759, bom dia, contato radar, direto Leda, vigilante. 759, voando Leda. Passaré 2223, decolagem autorizada no 0, vento norte com 2-9. Iniciando 2229, 2223. Lima Fox, táxi autorizado, chama na Papá, ajuste 1-0 no 3, qual é o PLB? Minha 70 a bordo. Autorizado táxi via Índia, ponte perdão no 02895, Iremel no 013, 4234. 1-0-1-3, ajuste, autorizado via Índia, ponte espera 1-1-8-9-5, azul, 4234. Fala, bom dia, resumo, obrigado. 05, bom dia, Belém, uma centena. Confirma a radial ideal de saída. O radar sai da árvore por vigilância. Árvore vigilância 2223. Bom dia, confirma o setor de sobrevoo. Índia Juliana Alfa, Salvador Soldão, um no meu pé, decolando ao 7, com a direita, guardando o chefe, controle ainda 0.8, aciona 0.1.7. Índio número alfa, confirma com essa solo. Sonhos de cumprir a restrição da carta. Está liberada a restrição, passaria do 2223. 2223, quando possível, se puser pro ar elefa, agradece. E passamos, está passando agora 2400, está livre, direto elefa. Direto elefa, grato, 2223. Índia 9 Emeralda, clareza 2. Confirma apenas os transpondos 0171-2 no PLB, bate 4, acionamento táxi 2895. Índia 9 Emeralda. Netuno 05, protocolo? Autorizado Belém, uma centena, decola pista no zero, curva esquerda, sai da bomba, após, direto, rota, controle 120.8, acena 5554. Acena 05, correto, reporta para o táxi. Logo no 649, adianta pushback, pelo menos, portão 2. No 649, autorizado push, a porta notória. Autorizado push, pelo menos, igual no 649. General Alfa, confirmando, acionamento ataque. Acionamento, chama ataque, fórum 43. Into 39er. Descending now to 2,000 feet, direct to Duna, cleared for a left approach, number 2, report established. Soldou, sinal 0125, circuito, em coordenação com a torre, 1895, Mike Todd. Deu B? About departure, papapapa, Lima, Lima Fox, 1,000 to 2,200. Lima, Lima Fox, ready, can't take moment departure, climb, maintain level 2,220. Roger, maintain moment departure, as soon as possible, could you fly direct to Shik-Shik? If you say to me what is your radio to fly direct your destination? Will be 319. Sanar, Papa Lapa, Mike Delta, chama ataque. Lima, Lima Fox, what is your rate of climbing? 2,000 Superman. Roger, clear the flight direct destination by now. Flight direct, Chicky Chicky, Romero, Romero. Oh, cool. Lima, Lima Fox. Localizador com a pista vista, gol no 755. 755, completa a aproximação. Passando Duna, torre 1895. 1895, muito obrigado, senhor. Até a decolagem. Até a decolagem. Luiz Salvador, bom dia, gol no 755. Gol no 755, bom dia. Ajuste no 0, 1, 3. Faixa travou. Ainda não, senhora. Cliente, me chama, mas está travado. Vamos ali. Caso 4234, com a 244, controle 1208. 208, 4234. Controle Salvador Azul, 4234. 4234 da Azul, contato radar, sai da PUCA, vigilância. 4, 2, 3, 4. Voo no 759, passa 150, chama agora Recife, 125, décima 1. Recife, 251, voo no 759. Mike Bravo Reforma. Táxi autorizado até a Papá, chama para ingresso, ajuste, chama 013. Senhor Vemberal, táxi autorizado, chama na obra. 10, altimento 1013, 625. Mike Bravo Uniforme. Sente, ingresso no 7, ali mantém. Roger, American 239, you are 4 miles to the outer market, complete a left approach in the Kent Texas Tower, 118.95. Alright, clear approach, and we're going to tower 118.95, American 239. Good morning, American 239. Yeah, 225 da Oceanair, desce, mantém 2000 pés, livre LS, chama estabilizado. Descendo para 2.000 pés, Clube LS, com para estabilizado, e a 2.000. Wait for landing clearance. I will continue awaiting clearance, American 230. Solos 48, direito no 21, décimo 9. Direito no 21, décimo 9, então. Pronto, na 17, mais bravo no ponto. Gente, mantém a posição. Voo 755, Alfa Juliet, portão 10. And gear is analog. Voo 649, autorização para site, CLP 42, autonomia 0308, alternando Salvador. No 649, voando 142 a bordo, táxi Índia, ponte para 02895, nível 013. 295, ponto espera, voo 649, pode sinal 093. O POB é somente 42. Copiou para o POB de 42, voo 649. Afirmo 042, grato, voo. Obrigado. Salvador, bom dia, bom nome é Pato Nado, pode esperar a posição 1-0, pronto. Informação do Gonomeio 49, número 2, para decolagem. Gonomeio 49. APOB, autonomia? 04, a bordo, autonomia para 7 horas. Reporta no hotel para cruzamento da unidade. Firmo, retorno 05. Passa 1-60, chama agora Recife, 126-85, boa viagem, bom dia. 2085-4234, bom dia. Lima Fox, passa 1-50, Recife, 2085, boa viagem. Tá faltando mais da Lima Fox, quem é que vai iniciar?